3520, a Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite, tá 3520. Então, 3520, boa noite, tráfego avistado, confirme, baixou e travou? Afirmativo, final normal, trem baixo travado, tá 3520. Sexta 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus com 07 nós. Ele pousa na pistão zero, tá 3520. Então 3520 no Solos 41, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette, portão 8 na sua escuta, tá? 3520. Meu Charlie Fox Juliette, boa noite. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Papa Romeo Charlie Fox Juliette, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 a 3, 0 graus com 07 nós. Gol no 8 no meio, terça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado em LS, reporte estabilizado. Eu reporto autorizado em LS, reporte estabilizado. Romeo Charlie Fox Juliette no solo aos 48, libera a próxima à direita. Na minha escuta, prossegue o táxi em frente, cruza Alfa Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Afirmativo. Se tiver condições, realiza aí o 180 na Alfa e retorna via Kilo até o 43. Golno 8 no meia, completa aproximação, chame a torre 118 decimal meia. Torre, Paulo, bom dia, golno 8 no meia, 2.000, estela bastante. Bom dia, tráfego já avistado, tem autorizado pouso na pista 10, o vento 130 graus com 07 nós, voo 18 no meio. 517, libera à direita na minha escuta, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 05. Zero cinco do Pátio Uno. Salvador, bom dia, Otão 3520, informação é, autorização Aracaju, nível 90. Otão 3520, bom dia, pronto, cópia. Firmo 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva, vai à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.35, aciona 5574. Uno 90, nível aprovado para Aracaju, com curva esquerda após a decolagem da pista 10, na rua da Puca, transição Aracaju. Controle 1-9-3-5, transponder 5574, outra 3520. Cotejamento correto, portão 08, chama pronto, outra 3520. Reportará, 3520 da Vento. Autorizado, chama pronto para o táxi, 3520.